Whisky W, Whisky Bravo Whisky. Está autorizado alinhar na 17, aporte alinhado pronto. Papá Romeu Golf, Papá Romeu Golf, Bravo Índia. Contato radar, saída Tael, submantendo nível de voo 240. Tael 240, Papá Romeu Golf, Bravo Índia. Oral, controle 208, acione 0271. 540 para Miguel. Boa na Golf 67, decola no 0, curva na direita, posse, coral, controle 120, 218, bomber 02, 713, 45. Se enquadra no 5, regimento correto, mas pronto para puxar a chama azul. Para o puxa estranho. 3395 ou 3325, boa tarde, vamos 7. 55. Passareira 2231 para o táxi, estamos com 69 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Brasília. Passareira 2231, autorizado táxi via parte principal, Índia, Alfa, no ponto de esperada 10, Chime Torre, 118.95, Querengal 0011, boa viagem. Pátio Alfa, Índia Alfa, e no ponto de espera Chime Torre, 118.95. 231, obrigado. Logo em 5 de decolar, 100 graus, 149. Autorizado decolagem, 925. 1895. 1895, 257. Golf Bravo Índia, autorizado direto Ilhéus. Direto Ilhéus, Golf Bravo Índia. Mantenha a posição, que estou com a decolagem da 10 que vai interferir na sua saída, vai aguardar ainda 2 a 3 minutos aí para decolar, ok? Mike Romeo Golf, descend 2000 feet, QNH 1013, clear. ILS fine, approach port 7. 2006 QNH 1013, we report established final ILS, Mike Romeo Golf. Mike Romeo Golf, QNH 1011. QNH 1011, Mike Romeo Golf. Change, mantém a posição. Mantém, 231. Nove dois cinco, decola 104, controle 208. 208, grato, um ótimo dia. Torre Reforçada 2580, passando externo, baixado travado, com a pista vista. Ciente 2580, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 149. 2580, livre pouso. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 1925, passa 2000 em subida. Gol 1925, contato radar, saída Arbor, sub mantendo nível de voo 360. Arbor 360, 925. Vai passar 170, tá 3217. Tá 3217, ciente, aguarde para a transferência. Guarda, tá 3217. Visado, chama para ingresso, 17. Confirmo o Liverpool, 100 graus, 049. 325. 3395, alterando 3325, boa tarde, 3397. Gol 1612, reduz a velocidade para 2309. 230, reduzindo 16, 12. Salvador Approach, Papa Romeo, Mike Romeo Golf, establishing localizer course ILS runway 10. We have intention for landing visual approach runway 17, Mike Romeo Golf. Mike Romeo Golf, Roger, contact the tower, 118-905. 118-905, Mike Romeo Golf, thank you, bye bye. Web 6720, ciente, desça para 4000 pés, ajusta no 011. 4000, 6720, 011. Aqui é com Delta, está autorizado o ingresso, é porte alinhado e pronto. Saiu 2231, livre decolagem, 100 graus, 8 lanches. Livre decolagem, 2231. Whisky Bravo, Whisky decola, os 18, controle 20, decimal 8. 208. Salvador Tower, good afternoon, this is Papa Romeo, Mike Romeo Golf. Established ILS runway 10. Request visual approach for landing runway 17. Okay, Roger, clear to turn left to intercept final runway 17. Report on final 17. Clear, turn left, we'll report intercepting final approach runway 17, Mark Romeo Golf. Passou 14, ciente, aguarde para a descida. Autorizado a guardar na Delta? Autorizado já a ingressar na pista. Quem pode ingressar na pista, retorna até o pai de autoridade. Reporte Lisano. Avisou com a viatura Sigma e reportará Lisano. 2231 Passaredo, decola os 19, controle 20, decimal 8. 208, 223, na boa. Michael Cudelta, livre decolar, 100 graus, 109. Salvador, Passaredo, 2231. Passaredo. Passarei 2231 no contato radar, saída Momo, submantenha nível de voo 180, cumprindo as restrições da carta. 180, subindo pro, no perfil da Momo, 2231. Trip 5491, reduza para 2109. 5491, reduzindo para 2109. Passou 14, desça pro nível de voo 050. Pastor, desça para o nível de voo 050. Pastor, desça para o 050. Passando 70 para 060, 16, 1, 2, 1. Gol 1612, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite magnética 080 de Simbra. Desça para 3000 pés, ajuste 1019. Para 3000.0 no 1, esquerda 020, 1612. Web 6720, desça para 2000 pés, ajusta no 011, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizada ILS, reporte. Diário PX58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle no 20.8, acione 5451. Nível 390, saída, primeira curva esquerda, que dá não caiu, 208 ao controle, 5451 na tua fonte. 25 veículos de agimento correto, pode pronto para posicionamento. 5491, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, correção curva direita, pro 170. Sobre Vetoração 549, vamos direito, 1970. VIP 5491, desça para o nível de voo 070. Vetoração 960. Voo 1925, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 1288. 260288, grato, um ótimo dia. Salvador, o VIP 5491 atingindo o 090. VIP 5491, desça para o 070. Bem, 070. Controle, papapá, Mike, Eco Delta decolado, Guaramanati, se autorizaram direto Rio Pés. Mike, Eco Delta, autorizado direto Manati, é 1 mil pés. Autorizado direto Manati, 1 mil pés, Mike, Eco Delta. Azul, 1406, to Recife, cleared flight level 370 via Urban Risk 58, record by Corona 1-0, first turn is left. Book a departure, Caju Transition, Salvador Departure, frequency 120.8, and squawk 5456. Red for push and start up. 325, obrigado, boa tarde. Passou no 4, mantenha presente proa, seu limite será radial 310 do VR de Salvador. Estabilizado 6720. Web 6720, chame torre 1895. 1895. Gol 1612, desça para 2 mil pés, ajuste 1011, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 1812, trip 5491, desça para 3 mil pés, ajuste 1011. 491 para 3 mil pés, ajustado 1011. Gol 1601, na sua identificação, autorizado a chegada bom, desça com nível de voo 060. Via cabeceira 10, paz 3. Oceané 6141, mantém escuta. Trip 5491 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 090, reposto estabilizado. Para interceptar o curso do localizador, esquerda 090, trip 5491. Oceané 6143, ação de identificação, autorizada a chegada a bom, se disponível de voo 070. 1612, desce para 2 mil pés, ajusta no 011, autorizado a final ILS, reposto estabilizado. Pois sim, já havia sido autorizado no 612. Sim, chegou no 612. November, Oscar Romeu, prossiga. Lembra, Oscar Romeu, sente ingresso nos corredores, reporta através de Paris. Afirmativo, autorizado, direto pátio 3, observe a sinalização do pátio, guardião 03, 06. É. Livre pouso, 6720, vento 100 graus, 129. Livre pouso, 6720. Golf Kilo Oscar, mantém as condições visuais nos corredores, ajuste em Salvador 1019. November Oscar Romeu, reporte no Farol da Barra. Autorizado, ajuste no 019. Passou no 4, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Já passou no 019. Estou no menos 2, estabilizou? Acertar o Gol 1612, chame torre 1895. 29. Sou 14, curva direita pro 170. Direita pro 170. 6720, somos 27, direito 29, só 29, objeto 6720, boa. Salvador, boa tarde, FF7720, de plano 6720 de Alfa, Alfa, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, FF7720. Voo no 612, chame torre 1895. Gol 1612, controle. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6290, informação Romeu cruzando 180. Oceanair, aguarde. 35491, autorizada a sinal ILS, é posto estabilizado. Está estabilizado, 5491. Salvador, boa tarde, Papai Romeu, aqui, Papai, informação Romeu, passa 1170, destino 160, autorizado pelo centro. Gol 1612, chame torre 1895. Passou 14, desça para 3.000 pés, ajusta no 019. Trip 5491 está estabilizado no posto localizador. Trip 5491 no ciente, aguarde para transferência. Prosseguindo a descida até. Gol 1601, desça para nível de voo 050. Reduz a velocidade para 2109. DCP 050, reduz para 210, gol 601. Atingiu na 50, 62, 59. Papá Romeu, X-Ray, Papá Lima, sem identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. Oceané 6143, desça para o nível de voo 050. Controle Salvador 35490, não pode prosseguir, descer até 2000. A ILS é posto estabilizar. Gente, está estabilizado o localizador, prosseguindo, descer até 2000. Pastor 14, curva esquerda para 140, reposto estabilizado, desça para 3000 pés, ajuste no 019. Já está 3140, vamos tentar desligar. Mais Eco Delta, frequência livre. Controle Xana 6290, atingiu 1950. Salvador, passarei 2231, como você está a proa de barreira? Passarei 2231, aguarde. Gol no 601, desça para 4.000 pés, ajuste 1011. 4.000 com 1.011, gol 601. Oceané 6143, reduz a velocidade para 2009, desça para 3, correção, para nível de voo 050. Firme, 6143. Oceané 6143, reduz a velocidade para 2009, desça para nível de voo 050. Ativo, reduzindo a velocidade, só 3.005. Trip 5491, chame torre 1895. 1.895, trip 5491. Pode prosseguir na descida, Oceanair 6210, controle. Oceanair 6210, desça para o nível de voo 050. 050, Oceanair 6210. Passou 14, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, é posto estabilizado. Já está estabilizado, viu? Gol 601, preparação para sequenciamento, mantenha a proa, desça 3.000 pés, ajuste 1011. 601, mantendo a proa, desça até 3.000, com milhões do 601. O Xané 6143, desça 4.000 pés, ajuste 1011. 4.000 pés, 1011, 6143 do Xané. Macaco Delta, frequência livre, coordenação. Alfa, reporta, da Juliette, Romeno 2. Damário, desça o nível 060. Togal, 10 mais. 491, autorizado, pouso. Gente, vai prosseguir para o Odebrecht. 3, pronto, pode está livre, pode estar. Vai para o 4. 10, está livre, reposte táxi. Toro no 4, complete LS, chame torre 118, decimal 95. Golf Kiloska, cheque sua altitude, estou recebendo 1.800 pés. Boa tarde para todos os passos. Baixo 1-4, continue a aproximação, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Trem baixado, travado. Estamos guardando a cruzamento. Meu 601. Xené 6143, detração, sequenciamento, mantenha para o limite o localizador. Ativa, subtração, mantenha pro limite ao loco, 6143. 7, vai pedir. 2109, número 5 na aproximação. Reduzindo 2109, vou adicionar 6210. Parceria 2231, direto, Barreiras. Barreiras, 2231, obrigado. So, are you able to initiate immediately the pushback? That's affirmative. So, your pushback is set up with Patch Fortex. Okay, your Patch Fortex is set up. Patch Fortex is set up. Queda pro 130 para o localizador, desce até 2.000, autorizado ILS, gol 601, 1.011. Xané 6143, desça 3.000 pés, ajuste 1011, tem tráfego 12 horas, 12 milhas, mantém 2.000 pés como Nordeste. Gente do tráfego, 3.000 pés, 1.011, 1.143. Golf Kiloska, controle. Golf Kiloska. Cheque seu transponder, estou recebendo 1.800 pés. Estou mantendo 1.500 pés, Golf Kiloska. Gente, informo que estou recebendo 1.800. Após o pouso, faço uma verificação do equipamento. Afirmo, Golf Kiloska. O Xené 6210, desça 4.000 pés, detonação, sequenciamento, mantém a proa, limite o localizador. 4.000 pés, mantendo a proa, limite o localizador, ao Xanar 6210. Oi. Lima Papa Mike, reporte visual para o campo. Lima Papa Mike. Meu azul. Mas tá bom, estão puxando lá para trás e aguardando a autorização sua para prosseguir. Salve Salvador, boa tarde, o 35491 Livró. 3491 vai taxiar via Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, posição 03, pátio 3, obrigado. Boa noite, Comeu. No caso, o seu tráfego seria o número 2 para o pushback, o azul tinha pedido anteriormente. Pode interceptar o loco? Está pro-autorizado para o 140, 6143, mantém 3.000 ainda. 3.000, 1.400. O Xené 6210, desça 3.000 pés, ajuste 1011, permanece o limite o localizador. 3.000 pés, 0111, ajuste, para o loco, Xené 6210. Golf Kiloska, reporte visual com o campo. Já reporta, Golf Kiloska. Baixou no 4 de pouso, vento 1.00 graus, 1.2 norte, até 10. Baixou no 4 ali. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou 601, uma milha do externo, trem embaixo travado. Sim, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, que tráfego à sua frente, bandeirante à força aérea, 3 milhas à frente. 7.601, na sua escuta. Informe na DA. 601. frequency 118.95 between 81011. Roger, via Indian Alpha, rotor point tower 118.95 at 2.2. Espécie, vai pousar no LC a 5 milhas à sua frente. CS, 12 quilômetros. Oxeneia 6210, direita pro 080 para o localizador, reporte estabilizado, atingir 3000 mantenha. Direita 080, dizendo para 3000 mantenha, reportará estabilizado no localizador do Xanar 6210. Passarei 2231, chame Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Para o táxi, o Gol 1856, está com 3 horas e 500, a perna natal, e o POP é 92. ILS, pistão 0. 2 mil pais, 109, autorizado ILS 10, reportar estabilizado, acionar 62, 10. Passaria 2231, controle. 2231, na escuta, piscina. Chame Recife, frequência 160, alterna 128.8, bom voo. Recife 260, 288, obrigado, 2231. Golf Pilosca, já contato visual com a Arada. Golf Pilosca, para o circuito de tráfego, chame Torre 1895. Golf Pilosca. Guarão no 4, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 11, reporte localizador, pistão no 0. Pouso, vento 1, 00 graus, 1, 2, lá, chega o trem. Baixo travado, liga o pouso na 10, Gomes 0. Tower, abriu o pouso 2, 5, 0, vamos passar agora. Roger, maintain position. Torre Salvador, Golfo Quilócio. Quilócio, continue para a área. Aqui na rotatória vai manter espera, ok, Golfo Quilócio? Pode manter espera no 1500 pés na rotatória, com os pela esquerda, aguardando para final no 7. Certo, Golfo Quilócio. Lá vai chamar tudo. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. André 567, o senhor irá seguir a aeronave da Gol. Via parte 1 em Jafa, do ponto de esperado 1-0, chame Torre, 1-1-8-9-5, quem negar no 0-1-1, boa viagem. Parte 1 via Alfa, aeronave da Gol, 995, monitora o Gran 3, 1-0-1. 2-0-1 no seu solo, as 3-9, direito, 1-2-9 solo. 2-1-9, bom, 1-0-1. 6-1-4-3, livre o pouso, pista no 0, 1-0-0 graus, 1-2-9, cheque o trem. Baixar travado, autorizado pouso na 1-0-6-1-4-3. Vai reportando o direto, 1-0-0. A Índia reduza para 1-7-0-9, o número 4 na aproximação. Reduzido, 1-7-0, se quiser pode reduzir mais. Por gentileza. Será um prazer, é que foi para a Índia. No pátio principal, trips 5-4 no 5. Canarei para o trânsito, no pátio principal, 5-4. Corrija a nossa companhia para 5 horas. Sente. Estabilizado, ILS, ou Xanar 62, o lugar. Xanar 6210, complete final, ILS, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, Xanar 6210, até daqui a pouco. Certo. 19. Destino do Oscar Romeu. Realização de pouso na 1-7. Golfo Quilosca. Torre Salvador. Boa tarde, o Xanar 210, final 1-0. Vicente, aguarde a autorização de pouso. Autorização, Xanar 210. Quilosca, da presente, encurte na medida do possível, ok? Pula direto para final. Estamos encurtando, Golfo Quilosca. X-Ray Papa Índia, pós-pelo, desça 2 mil pés, ajuste 10, 1-1. Pós-pelo, 2 mil, X-Ray Papa Índia.